13. E a gente vai detonando. Só as melhores. As marcando. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas e abraça forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo. Você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o quê? E o calor do teu golpe à noite de... Maurício do Foxy e o Motor Gaspar. Tá aqui Brasil com a gente, bora! E a gente se amou. Como é que é? Ponte? Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E o quê? E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Crocodilo. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore. Pra dançar, pra curtir, vamos nessa diferente. E o quê? E o quê? Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Vamos lá, vamos lá. É o baile do Patrese. Patrese. Do jeito. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Meu parceiro Andrei também. Tá aqui Brasil com a gente. Aquele abraço do Patrese, do Marlon Beach. Vamos que vamos. Ponte. Pegue minha mão e vamos conversar. Como é que é? Gigante Crocodilo Prime. E aí, boneco? E aí, Agda? Tá comigo também na mão. Vai virar! Preciso desse Gigante Crocodilo Prime. E não... Maguari, sempre na área. Do mel tem um sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Vamos dançar agora, bebê. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim, é o começo da estação. Meu coração procura por você. Eu preciso. Vai! Duro. As imagens aí do pagodão e do crocodilo também. Como é que é? Vamos dançando, gigante! Se um dia alguém me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. DJ Patrese. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora! Agora sou. Quem chora por você, agora sou eu. Bora, Thiago! Thiaguinha! Ele, seu grande amor! Eu só de boa no camarão! Como é que é? Aí eu devia pitbull, é? Tá vendo agora? E o quê? E você se foi de mim um dia lindo. Fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Vamos dançar. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Sou eu. baile do Patrese. E aí? Porque você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Foi uma noite de amor e me entreguei a você. Agora você não liga pra mim e faz não me entender. Só as melhores! Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Vai chorar aí, porra! E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. E o quê? Vou conseguir encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Queria te conquistar. Eu só queria te amar. Seu olhar sedutor, foi você quem me encantou. Agora você não liga pra mim. Agora. E faz não me entender. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar. A gente vai só começando e a galera chegando junto. É o primeiro bagulho doido, crocodilo. Vamos pra cima. Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Base. Mas eu fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para minha dor. Não. E aí, meu gerente Hernandes da Royal Black? Amor, ele abraça você. Vamos pra cima. Pra vai começando. Onde? Onde é? Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno do meu coração. E eu, e eu? Eu te amei. Cima, drone! Como é que é? Eu sofri como ninguém mais sofreu. Levando. Eu perdi, mas você também perdeu. É o David Pitbull tá ali mesmo. Eu te amei como ninguém mais te amou. Ô, David, como é que é? Eu sofri como ninguém mais sofreu. Mundo. E eu? Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Crocodilo. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Prime, Prime, Prime. Gigante Crocodilo Prime. Você nunca leva a sério. Eu também já não. na moral, tudo na manhã, a galera chegando. Já sabe que não te quero, seu amor não é sincero. E o quê? Bem melhor assim. Aí, Eric Nunes, tá comigo também aqui no Gigante. Aquele abraço, Eric. Esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade. Eu inteiro novo. Fica pra trás. Agora, meu amor, meu coração. Guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar, quem vê cara não vê coração, nosso amor não passa de uma ilusão, de nós dois, o meu coração. Guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar. Você não deu valor no amor que eu ofereci a você. Vai. O meu coração chorou. Baile do Patrese. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Como é que é? Que já existiu. E você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Aí você vai saber que perdeu o mundo. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. Tocando bem diferente hoje. As luzes molhadas. Pra galera curtir e dançar. E a primeira do ano. Vamos nessa. Gigante. Ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com. Fala, Robinho, fala, Robinho. Antigo e moderno. O rei das meninas. É um inferno. Brilha na terra e todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. E o quê? Eterno amor. Nós somos um eterno amor. Pra dançar! O destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós a GDS tá na área! Ali no camarote! O destino revelou um dia. A Lurian. Eterno. É, Lurian! Bora! E não deixa o pai dele. Mundinho. Falando. Quando eu vi você, me sonho, me sonho. Bora dançar, vai! Ontem te beijei, me sonho, me sonho é ter você aos meus pés. DJ Patrese! Mas nunca te humilha. É o baile do Patrese. Patrese. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E o quê? E realizar. Meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós vamos sempre acordar. Nós vamos, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Bora, Ponte! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Aqui. aqui. O Denilson, o Luciano e o Alexandre também. A GDC também tá na área. Grande abraço a vocês. Vamos que vamos, Crocodilo, aqui no Point, tocando as melhores. E a galera chegando junto. Patrese. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Então diz! Teu sol derrete minha resistência. E aí, Ceará? Boxeador na parada. Noite, no corpo do amante. Olha o Diego, chegamos. Você é parceiro, porra. Sofro sempre carência. Dentro da beiradinha, lá do céu. Beijo, desejo do amante. Sobre sempre carência. Vira, vira. Porque de repente você me disse um adeus. De repente, bora. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei. E aí? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo. Minha família Maguari! Tá ao lado, papai, tomando torro. Vamos virar a situação entre você e eu. DJ! Top DJ do Pará. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. Te diga. Vai morrer de todo jeito com essas músicas aí. Você vai lembrar momentos que estávamos amando. A mamada. Gingado. tô faqueado, mão gingado, lá, lá, lá, lá. É o baile do Patrese. Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. Aqui no ponte, bora! É general! Bota o bagulho no 12 aí, meu irmão! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Acho que ela tá afim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como o meu, ela com certeza vai se ligar. Arrepia, DJ Patrese! O top DJ do Pará! Pelo jeito do seu gingar, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Gosto de brega, assim que não vai. Não vai, não vai, não vai. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Prime. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombar. É o Fagner que tá aí, rapaz. Não sou de que... Ele é sua esposa. E aí, Fagner? Vamos pra cima, moleque novo. A do setor é do Jurunas. Tamo junto e misturado. Vamos aqui, aqui, aqui. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Sacode! Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. Do jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dar. Crocodilo. Negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. DJ Patrese. E eu sou Ediel. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Seu coração. Se desse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Chega assim, ó. Sim, ó. Coisa. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde eu andará? Como é que é? Vem logo me amar. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Só as melhores. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. Tá curtindo, né, mulher? Sim, tem história. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Como é que é? Hoje, né? DJ Brás detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. DJ Brás desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. DJ Brás desperta os desejos, toca pra mim essa canção. de Crocodilo Prime. DJ do Pará, Pai do Patrese. Bora, Barbie, bora! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Só eu. De rocha. Quantas vezes florei. Meu parceiro DJ Lurian, lá do Mauro Souza, meu irmãozinho, meu camarada, meu brother. Tá aqui presente com a gente, tomando uma de leve, bacana. Junto com a GDS também, DJ Patrese. Chocolatinho também na área. Ó, bezerra, como é que é? E tá de bolsa. Pochete do Felipe Lopes. Vai, Ligi também. Dá mais. É, pra não perder a chave mais do carro, se liga só. Como é que é? Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Bora, Thiago! Encontrei um novo amor. Fala, moleque doido! Que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Toma aqui, toma aqui, toma! Só as melhores. Canta aí. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar. Olha o trato do coração do rapaz. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso do teu pulpo. Levo sempre meu olhar. Meu coração diz: por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aqui no Baile do Patrese. O Baile do Patrese. Aí, baby! Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero um amor, não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair, preciso ver. DJ Patrese. pensar. Meu parceiro Carlinho também. Tá aqui presente com a gente. Um abraço do Patrese, moleque. E a galera do Jurunjos, lá do setor. Como é que é? Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro. Edilson e Edilson, tocando com emoção. Então vem, então vem, então vem. Dodô, aquela base, tá? E só tem aqui, ó. Tacacá do Dodô, o melhor tacacá da cremação. E eu pago, não tem papo não, Dodô. Dá-lhe macaco, dá-lhe macaco. O macaco é moleque do rão. Também tá na área. Bora, garçom gordo. Foi pra rodar o álcool aí, meu irmão. Te liga. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. E o quê? Um beijo logo eu paguei. Quantas lágrimas derramei. Mas eu sofro demais por amar você. E em nome de Trevo Esporte, é a Trevo na parada. Fechadão com o Vale do Patrese agora. É a Trevo Esporte. Fechado no baile com o Crocodilo. E tá na tela. Eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou. Lá vem o Jogo. Aí, olha lá! Olha o drone, olha o drone! Ceará também, boxeador! Vai pra cima! Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Com essa equipe o agito vai rolar. Com a equipe GDS eu vou dançar. GDS na parada! Eu faço S metralhando pra você. Com a equipe GDS eu mando ver. Curtindo o som da Via de Fogo do Pará. Um crocodilo que detona sem parar. Lá vai! Eu sei que vou te amar. Você me faz feliz demais. O top DJ do Pará. Top DJ do Pará. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Marcando. Só não posso explicar. Do jeito, vai. Porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou. Tamo junto também, moleque. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. A loucura! Vem diz pra mim que também amor vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que Família Maguari! Tá comigo, tá comigo, tá comigo! O Hoje me entreguei, parecia um sonho. Olha o Chico do. Mas quando acordei, pra caixa, em seus braços, uma coisa me apaixonei. E o quê? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância. Esse bagulho pra endoidar, garoto! Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Segura! Estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye. Mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. Motel na parada, fechado também aqui, papai. O Crocodilo, o baile do Batreze, é o Fit Motel. Vai dormir, vai. Vai, meu top do Pará. Patrese, sem tese. O animal toca tudo do Pará. Isso aí. Já sabia que não me queria. A mão aí. Eu sabia que era só mentir. Como é que é? Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor. Chega junto! Não quis fazer outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É o veneno. Zé do Zé do Espeta? Rock doido, hein? Não tá, tem. Tá tentando esquecer. Me deixou. Agora eu sou então, seu. Vem com essas músicas aí, ó. Sempre CDC. Até sete pacotes. Gilson Lanche na parada! Agora, melhor lanche da cidade é Gilson Lanche! CDC, e a minha produção dá maior valor! CDC, vai que vai que vai que vai que vai que vai! Bota um pouquinho pra cima, pra cima! Esquecer de mim. E aí, Gabriel? Da Sacra Bala comigo, deu bem. Um abraço a você. De você. Nossa história de amor até parece novela. É. Se fiquei aqui foi por você. Equipe GDC de coração. Eu só quero você agora. É machucada. Você é gigante. Quando lembro do seu jeito lindo. O top DJ do Pará. Era você a mais bela. E o amor. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso. ginhado, e bota no ginhado, e vai quebrando tudo, e quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, Charmosa, empresário Olhão e a 10 Miranda, fechadão aqui com a 13 no baile, aqui no Cruz, tá no telão do Jean. É a Penélope Charmosa, olha a Penélope, tá na área. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. E aí, Barbie? Clipe, calma, só aí. Deixa sonhar, vou sonhar. É a Barbie. Ah, bonita. Até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Como é que é? Até acordar com você. Marcando! E o quê? Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. O homem do baile chegou. Fiquei a te admirar. De tudo nas bacanas, vai! Tocando belas canções. E o açaí da hora! É o açaí da hora, meu irmão! Açaí da hora! Tamo junto e misturado também! Aí, nenê! Tá na tela já, Bezerra! É o açaí da hora fechado com o baile do Batreze! Tamo junto e misturado! Açaí da hora! Só Adriano abençoado! Tu tem chave, virar o cu, chapa mija. Acho que hoje eu vou lá. Vai no carro do Zé do Espelho. Já vai!